bom dia, Rádio Princesa, programa Bom Dia Brasil 820, Estação das Emoções, madrugada de sábado, hoje 2 de outubro, 2021, até 7h30 da manhã, Bom Dia Brasil, Rádio Princesa, a rádio está todo mundo sintonizado, vamos seguindo até 7 da manhã, o melhor do sertanejo, telefone para contato 1414-1341, obrigado aí pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência, você ouvinte Princesa, com certeza o melhor ouvinte do mundo nessa manhã maravilha de sábado chuvoso, nós vamos trazendo para você o melhor do sertanejo. A princesa fazendo eco nas quedas no fundo da grota e você nos fazendo companhia e nós felizes demais. Roncador 5:42, aquele abraço, obrigado pela companhia, bom dia. Bom dia, Brasil. Eis que não da economia, informa a hora certa. 5:42. Depósito Santa Rosa, a pioneira de Roncador. São 37 anos de competência e profissionalismo. Tradição de bom atendimento com honestidade e pontualidade nas entregas. Visando sempre o melhor para seus clientes na sua construção ou reforma. Contando com materiais de alta qualidade para construção, do piso ao teto e dispondo de uma equipe com profissionais competentes que entendem do assunto. Oferece ainda o melhor preço e as melhores condições de pagamento. O Depósito Santa Rosa está sempre ao seu lado. É satisfação garantida. Depósito Santa Rosa, Rua Marechal Floriano 333, fone 44-3575-1358 em Roncador. Princesa 820, no ar com você. Bom dia, Brasil. A Agropecuária Agrocampo oferece a você, cliente, os melhores preços em medicamentos, rações, concentrados, mineral e ferramentas em geral. E para sua safra de verão, conta com os melhores preços em adubo, sementes de milho transgênico, híbrido e convencional, milhetos, capim-sudão e sorgo, sempre com os preços imbatíveis e condições de prazo melhores da cidade. Atendimento veterinário à sua disposição. Fale com o médico veterinário Dr. Júnior, 44 99 98 53 7003, na Avenida Santo Antônio, fone 3575-1393, em Roncador. E em muito em breve, uma filial em Nova Cantu. Agrocampo, a mão amiga do homem do campo. Você sabia que a má combinação dos alimentos pode nos trazer muitas doenças como pressão alta, obesidade, colesterol, problemas no fígado? Tudo que nós comemos, como enlatados, embutidos, gordura, açúcares e sal, ficam armazenados em nosso organismo, levando a todas essas enfermidades. E como tirar esses excessos? Por isso eu trago para vocês o Elix Japonês. O Elix Japonês é um suplemento alimentar que age na desintoxicação completa do seu organismo, melhorando as funções vitais de órgãos como fígado, pâncreas, rins e intestino. Por isso, adquira agora o seu Elix Japonês. Você encontra nas melhores farmácias e casas de produtos naturais. Ei, você procura bom atendimento, qualidade e preço baixo? Então vou te contar onde tem tudo isso em um lugar só. É no supermercado Labasque Nova Plus. Aqui a gente se vê. No Labasque, você e sua família conta com o maior mix de produtos com as melhores marcas. E ainda com a parceria exclusiva Nova Plus. Uma das maiores redes do Paraná. Com isso, toda semana tem encarte novo. É o mês inteiro com ofertas imbatíveis. E pra sua vida ficar ainda melhor, toda semana tem hortifrutis fresquinhos e de alta qualidade. No açougue, preços diferenciados com carnes de alta qualidade e o menor preço da cidade. Venha fazer parte dessa grande família. Supermercado Labasque Nova Plus. Duas lojas para melhor atender. Iretama e Roncador. Princesa 820. No ar, Edson Oliveira. Bom dia, Brasil. Aqui na Rádio Princesa. Bom dia, Brasil! Apresentação, Edson Oliveira. No Pampa tem diversão, mágica e alegria. Respeitável público! Dia das Crianças, vem aí! E junto com ele, uma mega promoção em brinquedos no Esquinão da Economia, para você presentear os seus filhos. papai e mamãe, não fiquem perdendo tempo por aí. Venha para o Esquinão da Economia e compre agora mesmo presente para os seus baixinhos. Uma grande promoção e uma variedade em brinquedos. Esquinão da Economia, a sua loja de R$1,99. Dedicação total a você. Avenida São Pedro, esquina com a São Paulo. Fone 44-3575-1470 em Roncador. A loja do Adilson Vieira. Vem pra cá, você também. Quer comprar barato levando produtos alimentícios de qualidade para a sua casa? Então venha para o Supermercado Confiança de Iretama. Preço baixo todo dia e uma variedade em produtos de alta qualidade. Confira as ofertas válidas até o dia 2 de outubro. Arroz Ideal 5 quilos, 15,79. Leite Líder Integral 3,49. Café Coamo 500 gramas, 9,89. Amaciante Urca 2 litros, 5,89. Papel higiênico Dueto 12 rolos, 13,99. Acém bovino quilo, 19,99. Ponta de peito quilo 20,90. Cerveja Petra caixa 12 unidades R$31,08. Cerveja Brahma caixa 12 unidades R$29,88. Essas e muitas outras ofertas você encontra no Supermercado Confiança, contando também com açougue, com carnes inspecionadas, frutas e verduras fresquinhas, atendimento especial, os melhores preços e muito mais. Supermercado Confiança do Tchãozinho, Avenida Paraná 168, fone 3573-1466. No centro de Iretama. Bom dia, Brasil. O fecha-mês que você economiza de verdade é só na Euros, que barato! Shorts Tactel masculino adulto R$9,90. Regata feminina adulto R$11,90. Shorts malha adulto R$12,90. A primeira parcela é para 60 dias no crediário Euros, que barato! Bônus Cred! Euros, que barato! A gigante dos preços baixos no calçadão de Campo Mourão! Euros, que barato! Atenção, Roncador e região. A Max Veículos está de volta, agora em novo endereço. Novas instalações, espaço amplo e aconchegante para melhor atender Roncador e região. Carros de procedência revisados e com documentação em dia. Venha negociar com a gente. Max Veículos, em novo endereço. Avenida Santo Antônio, número 920, fone 44-99-95-7693, em Roncador. Bom dia Brasil. Prêmio em dobro no Vale Sorte. Essa semana você vai concorrer a duas casas. Uma super edição com o dobro de prêmios por apenas R$10. Concorra ao dobro de prêmios e realize o seu sonho. Nessa semana você vai concorrer a dois prêmios de 5 mil. Uma casa no terceiro e uma casa no quarto prêmio. E 10 motos no giro da sorte. São duas casas. Ainda mais chances de mudar de vida e sair do aluguel. Realizar o seu sonho e contribuir com quem mais precisa. Esse é meu objetivo. Compre já o seu em um ponto de venda mais próximo ou nos canais digitais. A venda nos melhores comércios de toda a região, com sorteio ao vivo pelo Facebook e transmissão pela Rádio Princesa, aos domingos, das 10 às 11 da manhã. Vai pintar a sua casa ou seu comércio? Então passe agora mesmo na De Tintas, uma loja exclusiva com as melhores marcas em tintas e complementos. Na De Tintas você vai encontrar tudo o que precisa para a sua pintura, como massas, texturas, pincéis e vários tipos de tintas. E mais, na De Tintas você escolhe a cor da sua preferência e a equipe prepara em poucos minutos para você. Lembrando que a De Tintas também trabalha com uma linha especial em tintas e complementos automotivos e industriais. Então na hora de pintar, tá, faça seu orçamento na De Tintas, onde o preço é justo, com qualidade e garantia. De Tintas, na Avenida São Pedro, 1014. Fone e WhatsApp 44 99749-7108, no centro de Roncador. Princesa 820, no ar, Edson Oliveira.